Autotransformação. Autotransformação é o processo de retomada da própria vida a partir do referencial do self, dispondo-se o indivíduo a atuar nela com o conhecimento de si mesmo e com a descoberta e utilização adequada dos próprios potenciais interiores. É um processo de relação com o mundo e que deve ser feito na convivência social, no contato com o que se lhe opõe, internalizando as experiências. A autotransformação ocorre quando nos dispomos a pôr em prova o que somos e verificando se o que acreditamos já ter conquistado pode ser posto em prática. Nessa fase do processo evolutivo descobrimos se os valores alicerçados na caminhada evolutiva de fato funcionam e se são consistentes em nossa personalidade. Muitas vezes pensamos já possuir determinadas virtudes, porém não as colocamos em prática não só diante das adversidades como também quando nos relacionamos com pessoas que nos opõem na forma de pensar e agir. Equivale a dizer que, entre os bons é fácil ser bom, porém entre os maus é que se prova a virtude do bem. É no processo de autotransformação que se torna possível esse embate. A percepção de que não conquistamos o que pensávamos possuir servirá de estímulo à real aquisição. Os campos de prova onde poderemos verificar se já estamos colocando em ação nossas virtudes se situam no ambiente da família originária e da gerada, nos grupos sociais de que fazemos parte, no ambiente profissional, nas relações amorosas e nas relações com os sistemas de controle da sociedade. A família originária é aquela na qual renascemos, e a gerada é a que constituímos. Muitas vezes elas se confundem face à convivência e afinidades entre os seus membros. O processo de transformação interior decorre da necessidade da reforma íntima de pensamentos e emoções. É uma decisão interna de mudar, face à necessidade de se desligar de situações e conflitos que não mais favorecem o crescimento evolutivo. É uma exigência interna em se submeter às exigências do mundo sem se deixar sucumbir por ele. É um processo que nos permite viver no coletivo da sociedade, de acordo com nossos princípios morais, pondo-os em prática para avaliá-los e reavaliá-los. No necessário atrito das relações humanas estaremos atuando e transformando nossos valores. O ego, então conhecedor de si mesmo e após ter descoberto seus mecanismos de defesa e as potencialidades latentes, permitirá que o self possa verdadeiramente dirigir o processo de desenvolvimento pessoal, alicerçando as aquisições do espírito. A autotransformação é a aplicação de uma filosofia de vida harmoniosa consigo mesmo, com o próximo e com a vida. É a aplicação da harmonia interna no mundo externo, com todas as dificuldades inerentes ao convívio social. Nesse estado tornar-se-á possível colocar em ação a paz interior que já se conquistou, testando-a nos momentos difíceis e entre pessoas que nos pareciam problemáticas e com quem não tínhamos boas relações. Nessa fase do crescimento pessoal, o indivíduo deve também pôr em prática sua coragem de atuar na vida como a pensa e sente, pois suas ideias, já buriladas no autoconhecimento e seus sentimentos já trabalhados no autodescobrimento, não serão inferiores àquelas que estejam sendo percebidas externamente. Isso significa ser mais verdadeiro e autêntico na vida, tendo o cuidado de não expor em demasia sua sombra. A autotransformação nos permite a condição flexível de assumir o que fazemos e fizemos sem receio de censuras e críticas. Nessa fase não é incômodo admitir os equívocos nem os defeitos, pois que se encontram devidamente percebidos e sendo trabalhados, isto é, em processo de reformulação. A mentira, antes utilizada de forma explícita ou velada, e, muitas vezes, encoberta pelos mecanismos de defesa, deixa de ser instrumento nas relações interpessoais. O que pensa e sente, devidamente depurado pelo conhecimento de si mesmo, pode ser expresso tendo em vista o grau de maturidade do indivíduo, bem como o conteúdo superior de seus propósitos. No processo de autotransformação nós nos conscientizamos da capacidade de alterar a vida à nossa volta. Percebemos que o mundo chega até nós como o reflexo de nossa transformação interior. Parece que são as pessoas que mudam, que se transformam. E de fato elas se modificam interiormente no trato conosco, porém a grande mudança está ocorrendo em nós. O universo conspira a favor de nossa transformação, pois que o progresso espiritual é um processo arquetípico. A flexibilidade do espírito é marca característica do processo de autotransformação. Não há lugar para rigidez e inflexibilidade. O ser que se transforma consegue ter a visão de totalidade, onde coexistem possibilidades de percepção de posições antagônicas, com características completamente distintas entre si. Há aspectos contraditórios em todas as coisas, pois em tudo está seu oposto. Essa flexibilidade na percepção da realidade nos permite voltar atrás quando percebemos os equívocos que cometemos, sem que isso nos torne uma pessoa incoerente. Não se trata apenas de reconhecer os erros, o que é sempre desejável, mas, também, conseguir enxergar a vida sob vários ângulos, inclusive aqueles que se opõem ao nosso. No processo de autotransformação deveremos entrar em contato com as formas com que nos envolvemos com as famílias originária e gerada, com a escolha e o desempenho profissional, com nossa vida sexual, com nossa ligação com o dinheiro, bem como com a forma como lidamos com a afetividade, além de todos os aspectos que envolvem as dimensões da vida. No processo de autodescobrimento analisamos as diversas dimensões da vida, visando reconhecer o estágio em que nos encontramos em relação à forma de lidarmos com elas. Nessa nova fase deveremos colocar em prática, em cada dimensão, o que acreditamos e desejamos para nós, à luz de novos valores e de perspectivas positivas, sem receio da possibilidade de não termos êxito. Nessa fase não é problema sofrer, visto que a dor é encarada de outra forma. Ela é sinalizadora da necessidade de mudanças. Família. A família, nessa fase, deve ser vista como um processo de aprendizagem, onde os sentimentos são devidamente experimentados e o resultante da experiência relacional, analisado e internalizado. Estar em família necessariamente não é estar casado, pois uma pessoa solteira, ou mesmo que viva maritalmente, tendo ou não filhos, poderá constituir sua família a partir da teia de relações que construa. Família é o grupo social que elegemos afetivamente como referencial. O mais importante é reconhecer o significado de estar numa família, consanguínea ou não, visto que isso representa uma certa segurança psicológica possibilitando ao indivíduo o aprendizado de elementos básicos das leis de Deus. No contato com os membros da família que elegemos estaremos permutando, conscientemente ou não, ideias e emoções para a formação de importantes referenciais psíquicos. Manter, preservar, alimentar, nutrir, prover, promover, impulsionar ao crescimento, valorizar, amparar, fortalecer e ampliar os laços, cuidar, são atitudes importantes diante da família. Nesse particular, quanto aos cuidados, deveremos perceber qual o lugar que ocupamos nela, visto o que, isto determinará nossa função, bem como obrigações e respectivos deveres. A história da humanidade nos revela que a família surgiu nos primórdios da civilização, sendo uma aquisição que caracterizou sua evolução. Por um tempo o sobrenome de família representou poder e discriminação. Hoje caminhamos para a extensão do conceito e da percepção do que seja este agrupamento de espíritos. O ser humano está reconhecendo que faz parte de uma grande família habitando um mesmo espaço. As fronteiras estão se diluindo e as culturas se miscigenando, ampliando seus laços, caminhando para o reconhecimento da família espiritual ou universal. Nessa fase deve-se buscar resolver os antigos conflitos de família, eliminando os ressentimentos e disputas característicos quando não se está em busca de realização pessoal e coletiva. As brigas entre irmãos, pais, parentes, devem dar lugar à possibilidade de entendimento, sobretudo através da renúncia e desapego quando se tratar de bens materiais. Na ocorrência de mal-entendidos ou de manifestações de vaidade ou orgulho, deve-se buscar a ressignificação dos episódios utilizando-se do perdão e da humildade. Esses conflitos, quando não resolvidos, varam encarnações, ampliando a gama de dificuldades a vencer e atrasando a marcha evolutiva do espírito. Estar livre para escolher uma nova família consanguínea dependerá da solução desses conflitos, bem como da não constituição de novos vínculos psicológicos de dependência e dominação. O amor deve sempre vigorar em todas as relações do indivíduo, com o próximo, com a natureza, consigo mesmo e com Deus. Às vezes, só valorizamos as pessoas e percebemos nossos reais sentimentos em relação a elas, quando nos distanciamos do convívio. Experimente imaginar a ausência de cada membro da família e perceba como seria sem ele. Talvez, dessa forma, possamos avaliar o papel de cada pessoa em nossa vida e o nosso na delas. Nessa fase, deve-se buscar não ser um peso morto na família, contribuindo para sua manutenção, equilíbrio e para a felicidade do grupo. É necessário também nos libertarmos das imagens parentais internalizadas, isto é, das imagens paternas fixadas quando crianças. Elas atrapalham nossas relações com nossos pais e com o mundo quando nos tornamos adultos. As relações com os pais geram fortes impressões no psiquismo que podem influenciar as atitudes do adulto e trazer sofrimentos. A partir de nossas experiências com os pais, construímos representações psíquicas de cada um deles, carregadas de emoção e possuidoras de um poder capaz de interferir em nossos comportamentos atuais. Muitas vezes carregamos um pai e uma mãe interior que podem atuar como juízes, opressores, autoridades cruéis, indiferentes ou como superprotetores, permissivos, etc. No processo de autotransformação é preciso reconhecer essas imagens paternas, a forma como elas determinam o nosso comportamento e se dispor a modificá-las internamente. O primeiro passo é perceber que elas não são cópias fiéis dos nossos pais, eles apenas servem de referência, mas o conteúdo dessas imagens são decorrentes do modo como os vemos e não o que eles são na realidade. O segundo passo é não atribuir aos pais a responsabilidade exclusiva pelo que somos hoje, reconhecer a nossa parcela diante da vida é fundamental. Depois, dedicar-se a transformar essas imagens pelo desenvolvimento das qualidades que nos faltam. Autotransformar-se requer sentir-se independente das marcas que atribuímos aos familiares, aprendendo a relacionar-se com eles respeitando os seus limites e os nossos. Muitas vezes cristalizamos sentimentos em relação aos nossos pais que nos impedem de estabelecermos relações verdadeiras, que alimentam ódios e desavenças anos a fio e que costumam atravessar encarnações. É preciso perdoá-los para nos libertarmos do passado. Profissão. No processo de autotransformação nos voltamos para o ambiente profissional, isto é, aquele onde desenvolvemos um trabalho, remunerado ou não. De posse do conhecimento de si mesmo e da descoberta dos valores e dificuldades pessoais, iremos pôr em prática nossas convicções, bem como estabelecer uma interação com as atividades que desempenhamos no intuito de aperfeiçoá-las e de crescer com elas. É nessa fase que colocaremos em xeque o tipo de atividade que exercemos, questionando-nos se ela concorre para os objetivos de Deus para com a sociedade. Sempre queremos realizar nossas atividades profissionais com prazer, isso diminui nosso estresse, bem como melhora nossa qualidade de vida. Por força das condições sociais de desemprego e face ao surgimento de novas profissões e atividades, bem como pelo desaparecimento de outras, nos vemos diante da necessidade de fazer trabalhos pelos quais não sentimos prazer. Na fase de autotransformação, isto não se constitui um problema, pois o espírito se adapta ao trabalho que desempenha, quando não haja possibilidade de modificá-lo ou mudar de atividade. Nessa fase, o grande problema é estar desocupado profissionalmente, visto que, nessa condição, não se torna possível aprender as várias lições da vida. O indivíduo que se encontra nessa situação deve buscar todos os meios para se inserir na cadeia produtiva da sociedade, inclusive adequando-se às condições do mercado de trabalho no que diz respeito às ofertas. A desocupação deve ser vencida com criatividade. Às vezes, ter tido vários empregos pode significar dificuldades em desempenhar adequadamente atividades profissionais. Quando a rotatividade não é fruto das condições econômicas da sociedade em que se vive, pode decorrer da própria instabilidade do indivíduo. Nesse caso, deve-se buscar refletir sobre os motivos na própria pessoa que levam a essa rotatividade para poder erradicá-los. Nem sempre, como se pode pensar, ter tido um único emprego na vida representa a garantia de que se está resolvido nesse campo. Às vezes, face à natureza limitada da atividade profissional que se desempenha, é preciso ir em busca de outras formas profissionais de aprendizagem. O tipo de trabalho que desempenhamos deve se adequar aos nossos propósitos de crescimento espiritual. Caso a atividade não concorra diretamente ou indiretamente para isso, devemos buscar outras atividades não remuneradas que possam nos dar um sentido de envolvimento com compromissos superiores para com a vida, lembrando que trabalho é toda ocupação útil. Por vários motivos, é importante que, na idade adequada, conversemos com nossos filhos bem como com os jovens, sobre a escolha criteriosa de sua profissão, sem lhes impor aquela que achamos mais adequada para nós, bem como sem deixar de colocar que, qualquer que seja a escolha a ser feita, ela poderá ser alterada no devido tempo. No que diz respeito à atividade profissional, um capítulo à parte merece reflexão por todos: a aposentadoria. É justo aposentar-se após ter cumprido as exigências legais para esse mister, porém seria saudável não deixar de trabalhar, isto é, continuar a concorrer para a cadeia produtiva da sociedade até quando se tenha motivação e saúde. Aposentar-se e gozar a vida, como é hábito desejar-se, pode se tornar um equívoco, visto que nem sempre se está preparado psicologicamente e fisicamente para enfrentar a nova situação. Muitas vezes a parada nas relações profissionais, a exposição mais intensa às relações familiares, a redução da mobilidade externa, a ausência de determinadas pessoas que faziam parte das nossas relações cotidianas, a ausência abrupta de rotina, podem, em parte ou no todo, provocar sérias alterações psíquicas. É necessário preparar-se para essas mudanças. Do ponto de vista evolutivo, deve-se continuar trabalhando mesmo que se reduza a jornada diária face às modificações orgânicas devido à idade. O espírito, encarnado ou desencarnado, continuará necessitando trabalhar como forma de aprender as leis de Deus. Sexo. No processo de autotransformação, onde o embate com o mundo é primordial para a consolidação das aquisições espirituais, é fundamental a percepção da própria energia sexual e de como ela interferiu e interfere em nossa vida. Sexual é a designação particular da energia da vida, quando a utilizamos na busca do prazer do sexo. É a motivação e a vontade e serviço daquele prazer. Nessa fase, poderemos entender que o uso adequado dessa modalidade de energia psíquica não se constitui entrave ao processo de desenvolvimento pessoal. Sua não utilização, mesmo que sem repressão, também não nos parece vantagem adicional ao processo, mas uma aquisição natural no campo específico da sexualidade. No processo de autotransformação, devemos evitar a polarização de atitudes, porém quando ela ocorrer, deveremos ter muita consciência da escolha para não nos pegarmos arrependidos ou sentindo a falta do que negamos. A energia sexual é uma das tantas modalidades de energia que nos move para a vida, sem se constituir na única, na principal ou na primeira. Uso adequado e apreensão das lições que sua utilização nos traz é fundamental para o desenvolvimento pessoal. É desejável, nesse campo, a naturalidade no uso, bem como o respeito pela sua força e pela sua complexidade, visto que interfere diretamente nas motivações da alma. É a expressão natural da ânsia pela vida que todos temos e que não podemos desprezar ou proibir-nos de vivê-la. É a energia que reclama exercício a serviço do amor e da harmonia. No processo de autotransformação não cabe mais nos permitirmos a escravização e o abuso na utilização dessa importante modalidade de energia psíquica, como também sua valorização excessiva pela falta de percepção de outras formas de prazer. O prazer não é vetado ao ser humano, visto que ele foi e é utilizado por Deus como forma de atraí-lo para o conhecimento de suas leis. O sexo, tanto quanto as outras expressões das energias psíquicas do ser humano, pode e deve ser utilizados para as construções do espírito, a fim de que este venha alcançar as glórias divinas. No processo de autotransformação não se pode prescindir do uso dessas energias para o bem, o belo, a arte, e a vida em geral. A qualidade vibratória que é gerada numa relação sexual entre duas pessoas que se amam equilibradamente pode conectá-las com sentimentos nobres e despertar-lhes potencialidades criativas. O sexo, quando envolvido pelo amor e como expressão da afinidade entre duas almas, é renovador por possibilitar fazer contato com a sensação de cumplicidade com o outro, o que traz conforto à existência. Dinheiro. O dinheiro, por ser um objeto de grande cobiça, face à sua utilidade social como elemento que possibilita a aquisição de bens, informação, cultura, dentre outros, torna-se instrumento de percepção de como o espírito se encontra em face de sua posse ou não. Em relação ao uso do dinheiro, pode-se perceber em que estágio o indivíduo se encontra quanto à sua própria transformação. O dinheiro deve ser buscado, não por ele em si, mas pelo trabalho de consegui-lo e pelas possibilidades de realização que ele proporciona. O dinheiro que se possui é como um talento que se tem. Seu uso determinará se sabemos possuí-lo ou se somos possuídos. Administrar não tê-lo, consequentemente, se torna uma arte que capacita o espírito para outras tantas realizações. Buscar o dinheiro, ou aquisição dos bens materiais, pode ser algo importante para o espírito, muito embora deva saber ele que, o que adquire é sempre transitório, passageiro, visto que a morte não possibilita a transferência desse tipo de conquista para os planos espirituais. Essa importância está na medida que eles possam representar provas, expiações, bem como a possibilidade de fomentar o progresso social com sua administração. O espírito deve, na sua evolução, algum dia aprender a ter e a não ter dinheiro. Saber não ter não implica que saberia ter. É preciso compreender o valor de troca que o dinheiro tem e de como colocá-lo a serviço da evolução espiritual. A impossibilidade de tê-lo na quantidade desejada ou mesmo tendo condições de obtê-lo além do necessário, ambas as situações são provas para o espírito. Nelas, será testada sua capacidade de administrar suas economias e de saber gastar o pouco ou muito que tem. Essa capacidade não se prende apenas ao que se possui, mas também à contenção, não só dos desejos perdulários, como também do aproveitamento dos excessos à nossa disposição. O ser humano deve ter uma certa dose de ambição para as coisas da vida, sem permitir que essas mesmas coisas lhe tomem. Essa ambição não deve ser pelo dinheiro em si, mas pelo trabalho como fator gerador de progresso espiritual. A capacidade de adquirir recursos financeiros deve ser colocada a serviço da dinâmica social e do progresso das pessoas com as quais convivemos. Nesse sentido, o trabalho é fonte permanente de criatividade e prosperidade. Mesmo que aquilo que realizamos não seja exatamente o que gostaríamos de fazer, poderemos retirar de nossa atuação frente a ele o aprendizado necessário, executando-o com disposição e consciência de sua importância. Sem o trabalho, as aquisições do espírito ficam adiadas. Podemos concluir que num processo de autotransformação, pobreza e riqueza são possibilidades de realização no campo social, sem se constituírem em obstáculos às aquisições interiores. São como campos de trabalho ao espírito que já sabe viver, em matéria de dinheiro, com o básico. Ser rico não é uma questão de ter dinheiro ou valores amoedados, é um estado de espírito. Afetos. A afetividade é uma função que desenvolve as faculdades superiores do espírito, e que, quando nos dispomos a exercê-la, abre nossas potencialidades para o exercício e a descoberta de valores ligados à essência divina em nós. No processo de autotransformação existe a preocupação constante em relacionar-se com os outros de forma cada vez mais afetiva, buscando o aprimoramento nas relações a fim de torná-las emocionalmente mais equilibradas. A principal maneira de testar como anda a nossa afetividade é na relação com os familiares. São eles o nosso primeiro contato social e com os quais estabelecemos as primeiras projeções do mundo interior. Uma pessoa afetiva demonstra o nível em que se encontra na forma como se relaciona com seus pares em casa. Demonstrar afetividade com os familiares representa abrir seu coração para o entendimento com o outro sem cobranças ou exigências. Resolvida a afetividade em casa, podemos partir para estendê-la aos amigos, construindo relações sólidas e maduras, sem dependências ou hierarquias. São nossos amigos que nos situam na sociedade na medida que nos dão retorno de nosso comportamento coletivo. Outras vezes conseguimos estender aos familiares a maneira como nos relacionamos com amigos, facultando a ampliação das nossas relações afetivas. Através do contato com as pessoas às quais amamos é que conseguimos o melhor de nossa afetividade. Seria ideal que transferíssemos o carinho que temos para com os que amamos aos que fazem parte de nossa convivência social obrigatória. No processo de autotransformação estamos constantemente ampliando nossas relações, consolidando as antigas e disponibilizando-nos às relações afetivas com estranhos. Para que nos certifiquemos de nossa situação em relação à autotransformação, deveremos verificar quais foram as mudanças significativas que fizemos nos últimos 5 anos em face dos embates com o mundo. Dispondo-nos às modificações que a consciência nos exige, poderemos entrar na autotransformação sem nos expormos excessivamente ao mundo. A razão representou uma grande conquista para a aquisição da consciência no ser humano, e a administração das emoções é o passo seguinte para a entrada na transcendência espiritual.